Nós estamos reunidos em teu nome. Desejamos te adorar, Senhor. Vem e limpa-nos de todo o pecado. Purifica todo o nosso coração. Nós estamos reunidos em teu nome. Desejamos te adorar, Senhor. Vem e limpa-nos de todo o pecado. Purifica estamos reunidos em teu nome. Desejamos te adorar, Senhor. Vem e limpa-nos de todo o pecado. Purifica todo o nosso coração. Estamos reunidos em teu nome. Desejamos te adorar, Senhor. Vem e limpa-nos de todo o pecado. Purifica todo o nosso coração. Senhor, precisamos do teu sangue.